aeronave. Direto rotatória, Lima Zulu Golf. Como é que a alfa mais próxima da deseja para usar na pista 97 ou 90? 97, senhor. Esse estudo pode ir para a cara do lançamento. Aguarde mais um pouco, tem mais aeronave ainda na sua frente aqui, é número 3 para a pista 97. Whisky, acho que não informa, prossiga direto à rotatória. Direto à rotatória. Menos posição. 1856, copia. Bom, 1856 autorizado, Salvador para Recife, no nível 390, via Upper Whisky 58, decola da pista 90 com primeira curva esquerda, saída da Puca, transição Caju, transponder é 5043 e confirma no 20 decimal 8. Aguarde para o contingimento, por gentileza. Torreta 3217, atingido ponto 090, pronto. Sente, mantenha o passe aéreo 3217. Então, gate 06. Juliette para 06, 390. Paulo Juliette, Tango Zulu, 90 para o passe. Juliette, Tango Zulu, autorizado o táxi de Alfa, é postante da Juliette. 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Salvador. Com 139. Decolagem 10 da 3045. 1856. 1856, contingimento correto, aguarde para o campo de estacionamento. Camarada Puca, 1856. 1856, só corrigindo. Puca, Jamo, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Jamo, Caju. Ok. 1856, contingimento correto, aguarde para o campo de estacionamento. Para a próxima. Vai iniciar o pushback, acionamento e colhação com o pessoal de solo, reportará para o táxi, 1975. Juliette, 1042. Alô, 1042. Via Juliette, aguarde a liberação do gate 05. Assim que liberado, o senhor poderá prosseguir. Sente, pode geração do 5, prossegue, Bono 042. Próxima, sente, o gol, Bono 612. Reporte liberando a entrada do pátio principal, por gentileza. Reportará o gol no 75. Boa tarde, está 3145, cruza New Best. 3145 em contato, tudo mantém nível 340, uma boa tarde. Boa tarde, quando possível, direto da El. Inicialmente, Leda. Então, 3145. Leda, obrigado. O uniforme, questão, Whisky, eu acho que uniforme, chame Torre, 1895. 1895, obrigado. Golf Mike Alpha, direto rotatória. Aqui é o rotatório da presença. É, segue como número 2. Ok, vai que eu tô movendo? Cono 00 graus, cono 5 nosso. É. O Lima Zulu Golf, final 3000, abastado, travado. Lima Zulu Golf, livre pouso na 17, vento no 00 graus, cono 5 nosso. Altímetro no 0 no 0. Vento, golf. Na 3217, decolar da 10, vento 100 graus, cono 4 nós. Iniciando a decolagem, na 3217. Quanto você espera no 0, 925? Sente o 925, após o início da corrida aeronave à frente, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 925. Bono 042, visual com Boeing 737 da companhia, finalizando o pushback. Visual está prosseguindo para o 5, 1042. Gente, vamos na 042. Sistema Zulu Golf, Solo 24, informa o pátio. Gente, Liberty Taxi, pátio 5, frequência livre, estacionar. Informa, reporte final de 3 milhas. Passará. Tango Zulu, mantém a posição, aguarde. O 3217, decolado aos 25, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Controle Salvador, tá 3217. Prossiga para o controle. 3217. Tá 3217, contato, suba e mantém nível 360. 360. Golf Mike Alpha, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, Mike Alpha, grave. Uno 601, boa tarde. Sem identificação, vê se mantém a 4000 na chegada ponte, aguarde ali a X-Ray, ajuste 1-0-1-0. Autorizado de desvios, reporte término de desvios mais próximo para prosseguir pelo. Sente. Comando, boa tarde, 5491. Boa tarde, 5491, prossiga para 050, chegada Amã. 050 Amã. 925, livre decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 4, 9. Decolar autorizado 925, 1-0. 10 pessoas a bordo, Mike Echo Delta, reporte para iniciar a descida. Salvador, gol 755, ponto espera, dá 1-0, pronto. Frente no 755, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol no 755. Tosca Uniformes, falou 27, informa ao pátio. Frente, livre táxi 45, frequência livre a estacionar. Calma, continua a aproximação, guarde pista livre. Mais alto. Botão 925, decolando aos 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, voo 1925, projeto. 925, submantenha 360, Cidar Bo. E pousa no 7. Dois, 145, chame Recife, 125.1. 251, obrigado. Para controle. 755, pítulo 0, decolagem autorizada, 100 graus, 16, 9. Livre decolagem, bom, 755. azul 6919, com 1-1-3 da Bose, 4 horas e 30, até na Galeão. 6919, táxi com Paulo Mendes através do 08, assim que o senhor está liberado, táxi até o ponte 1, ponto, corrigindo, até o ponto de espera, no lado 1895 a torre, altímetro 1-0-0. 0-0, táxi até o ponto de espera, 1-0, para o lado 1895, obrigado. Os 3-0, aí está o Pátio 5, frequência livre. Mike Alfa. Sete, cinco, cinco, decolado aos 3-0, controle 1-2-0, décimo 8, por viagem. 3-0, 2-0-8, obrigado, até mais. Salvador, boa tarde, gol 1-7-5-5. Confirma no controle. Gol 1-7-5-5. Gol 1-9-2-5, direto, Elefa. Da presente, vou Elefa, o gol 1-9-2-5. 1-7-5-5, subi, mantenho 360, saída da El. 360 na saída da El, gol 1-7-5-5. Tan 3-2, 1-7, vai chamar agora o centro Recife, na frequência 1-2-5.1. 251-3217. Da saída Arbor, projeção Elefa, transponder 5064 e o controle 1208, 5219. 5219, quanto já mete correto, chama o pushback para mim. Chamará 5219. Falou, Xané, 6201. Projeção para Galeão. 201 autorizado, Galeão 360, Upper Zulu 10, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge 1208, assando 5042. 360 Galeão, Upper Zulu 10, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge 208, 5042, transponde. Correto, deixa eu puxar o estacionamento 6201. Chama lá. Puxa o estacionamento 2231. 2231, pode 3 Salvador, boa azul, 6919, ponto esperando, 0 por 1. Azul 6919, visto no 0, aliás, decolar, vento 90 graus, 16 nós, altímetro no 0, no 0, 1010. A linha decola no 0 com 1010, azul 6919. Chame o centro Recife, 1-2-8.8. 288 com Recife, obrigado. A 3217, chame Recife, 1-2-5.1. Juliette, estamos no lucro. Autorizado o táxi, vai ingressar no pátio 1 até através do portão 08. Quando lá o senhor vai seguir uma viatura fola me dentro aero, vai me chamar novamente na Lima. Paulo Salvador, mandado 4206 Azul 4206, boa tarde, autorizado Recife no 350, autorista 58, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 12080, aciona 5050. Autorizado Recife 50, Aracaju, depois decola da pista 1-0, saída Puca, transição Aracaju. 2086, para 3.000 pés, 1.010. Triplo 491, prossiga para 2.000 pés, o ajuste em Salvador no 010, reporte estabilizado na LS. Descendo 2000 com 1010, reportará estabilizado. 5491. Controle Salvador, boa, Azul 6919, da Euleda. Azul 6919, contato na decolagem. 6919, contato na decolagem, submantém o nível 340, saída da El. Da El 340, Azul 6919. Cono 755, chame Recife, frequência 125.1. Recife 1251, bom, 755. Controle, só confirmando, o tráfego está 12 horas à frente. Confirma o controle? É o bom 601. Prossiga com o 601. O tráfego aí está na posição de 12 horas O tráfego que o precede na aproximação está na posição de 11 para 12 a 9 milhas, passando 050. Tá certo, o 601. O 601, prossiga para 2.000 pés, 1.010, aguarde o último vetor. Está reduzindo para 5, mas na aproximação vai descer para 2.000 pés, o 601. Salvador, eu vou no 042, está com a informação uniforme, 380 Galeão. Vou no 042, autorizado Galeão, o nível 360, o Aperzolum no 0, colado no 0, curva direita, da Euleda, bridge, controle 1208, aciona 5062. 506? Vou a Duna, reporte estabilizado 601. 360. Correto, chão pushback acionamento. Ô Juliette, estamos no tá, ciente. Já chama na Quebec, Juliette, no Lima, Quebec Delta 510, aguarde transferência para a torre. Decola da pista 10, primeira curva direita na saída Arbor, após direto, controle 1208, transponder 5071. Confirmo? Não, confirmo, Sierra November Alpha Hotel, o destino? Então confirmo na minha radial a distância do, da localidade. Lima Quilo Bravo agora sim, qual é? Autorizado, Sierra November Alpha Del, nível 080, então vamos, vai sair na radial 029 até 40 milhas após cancela. Foi decolada pistão no 7 com a primeira curva esquerda na saída Lotar, controle 1208, transponder 5071. 1895, boa tarde. Zulu, frequência livre estacionada, tenha uma boa tarde. Bom trabalho, senhor. Boa. 251, Azul, 6919, obrigado. Boa. 5491. Está lá em coordenar com o controle a modificação. Aguarde autorização para o pouso. Pista 10. Tem um campo à vista, confirma. Aguardando autorização, 5491. Zona com 77, 530, Brasília. Aqui em frente, 2231, Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, Torre 1895, altímetro 1010. Pátio Índia, 1895, obrigado, bom trabalho. Obrigado, você também. Zona 601, complete a aproximação, torre 1895. 1895, 601. Em 491 avistado, checo o trem, 100 graus, 13 nós, altímetro no 0, 0 pouso, autorizado pista 10. Baixou e travou, livre pouso na pista no 0, 5491. 2 para a cópia, Brasília. 3567, autorizado Brasília, 1300, Luno 7. Local da 10, curva direita na saída Arbor, Elefa, controle 1208, na zona 5044. Zona Passarela, ponto de espera da 190 para todos. Boa tarde, Passarela, mantém um ponto de espera. Dois traços para pouso. No primeiro, um ATR triplo contra o final. Segundo, 37 gol a duas do externo. Ok, está na guarda, 2231. Lima, Aquilo Brava, tem interseção, chama ingresso no 7. Gol no 601 no Torre. Torre, gol no 601, boa. 601, boa. Centro do tráfego, número 2 para o pouso, tráfego precede a terra da tripla, sinal aproximadamente 1 milha, cabeceira no 0. Continua com a liberação, pista 10. Afirmativo, reduzindo a mínima, o gol no 601. Torre 1895, Aika Delta, para ingresso no circuito. Aika Delta. 5453, autorizado, chama a taxa. Bom, aguarde o circuito direito no 7. Estou com o 737 da Gol, já passou o marcador externo à sua esquerda, visual contrato. Confirmo Lima Quilo Bravo, à esquerda vinha a pista, reporte aliado, é pronto. Lima Quilo Bravo para a cabeceira no 7. Mike Eco Delta, observa o 737 com o final no 0. Assim que bloquear o farol de Itapuã, está autorizado liberar a linha do litoral com o circuito pela direita, aguardando para girar base para a pista no 7 pela direita. Mike Eco Delta, está visual com a aeronave da Gol. Só confirmando, o senhor vai ser liberado com o pushback, vai ser tratorado até o, através do portão 08. Quando lá o senhor inicia o acionamento e me chama para o táxi. Salvador, é o voo 1186 na posição 3 para pushback de acionamento. 95603, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamada para o táxi. Solo, é o trip 5491, livrou. Trip 5491, Alfa, ingresso Juliette, pátio 3, remota 05. Vende Alfa, Juliette, pátio 3, trip 5491. Aguarde para girar a base, estou com o troço alinhado para a decolagem. Quem? Okay. Passar 2231 alinhar e manter as pistas no zero. Anima quem após agora, 2231. Lima Quilo Bravo está pronta? Decolagem autorizada, pista no 7, 110 com 14. Lima Quilo Bravo. Solo aos 47, direito no 19. 219. Salvador, 601, livrou, boa tarde. 601, boa tarde. Via Alfa, chama antes da Cruz Juliette. Antes da Juliette. Bate base, pouso autorizado, chega o trem, o Mike Eco Delta, 100 graus, 15,9. Eco Delta. Delta, tá baixado e travado. O Papatango Lima Quilo Bravo, decolado aos 48, couve o fio da subida lotar, chama o controle agora 120, décima 8, boa viagem. 1208, obrigada. O passageiro só instante para decolagem, traço pequeno poste, decolou pistão no 7, está iniciando curva à esquerda e é conflitante para o seu perfil de subida. Vem para o controle, Salvador. Papatango Lima Quilo Bravo. Passageiro na escuta da torre. Passageiro do convio, obrigado. 5071. 5071, Lima Quilo Bravo, prossiga para o 080, saída Lotar. 080, Lotar, Bravo. Oi. Paulo Salvador, o voo 1856 para o táxi, tem 148 a bordo, alterna Natal com 3 horas e 12. Confirmando, foi o voo 956 para o táxi? Não, foi o voo 1856. Da direita via Índia, ponte de perda no 0, torre 1895, altímetro no 0. Alaska, via Índia, 295, ponto espera, voo 186. Tô no 601, não mantém essa Juliette. Mantenha, 601. 2231, pista no zero, decolagem autorizada, vento 100 graus, 15 nós. Tá livre, 2231. Está estimado o pouso 2027. Copiado, Lima Quilo Bravo, reporte atingindo 105. Vou a máquina para o hotel, prossiga. Só corrigindo, Mike Fox Lima, autorizado para São Paulo, 430, hotel Zulu 16, decola 10, curva direita da Leda Bridge, controle 12080, aciona 5037. Lima, novamente, São Paulo, autorizado no 430, outro Zulu 16, decola da 10, curva direita, da Leda Bridge, 1208, acena 5037. Ali 12080, saída da Leda Bride. 2231, decolado 52, controle 1208, boa viagem. 208, muito obrigado, um bom trabalho. Boa noite, 56, confirma ali e manter a pista no zero. Desma CO 10, confirma, Roberto? 206 das táxi em frente, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 10 no 0. 1601, após o Embraer da Azul livrar o pátio no táxi autorizado para o portão 09. Corrigindo, você vai taxar até o 08. Quando lá, vai ter um follow-me para seguir o senhor até o 09. Gente, 601. Mike Fox, para cima, confirma o cotejamento final, a saída e o controle. Afirmativo, controle 12080, confirma para o V e pátio. 010, reposta estabilizada no LS. 2000, 010, reposta na área, né? 043. 156, 100 graus, 18 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Autorizando decolagem, 8, 100 graus, zero. Decacionamento, chama táxi. 4.09, aqui tem um check, na verdade, 0. Decolado 54, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, tem um bom trabalho, 856. Saída, 2231. Vai manter aguardando, 2231, gratão. Salvador, Gol 856, boa tarde pros amigos assentes na PUCA. Boa noite, 56, 390, PUCA Vigilância. 390, PUCA. Pushback, sanamento, Gol 9042, ponte 5. 04205, está autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar táxi, zona 042. Pronto, pode esperar a zona. Azul 4206, pistão 0, LR, manter. Azul 4206. Aracaju? Vargem. Vocês vão direto barreira. Direto barreira, 2830, muito obrigado. Papa, Mike Fox, Trot Lima, o Pátio 5, livre para acionamento, reporte táxi. Azul 4206, pistão 0, 100 graus, 15 nós, 1010 no altímetro, decolagem autorizado. Falou 856, negativa Aracaju, irá manter a saída. Ok, 856. Passaredo, confirme a prova magnética. Só estamos fazendo uma varredura aqui para testar o nosso radar, mas retornando a prova de barreira, vai ser a 300. Copiado, mas antes de eu iniciar a varredura, só aviso o controle, passaria 2231. Tudo bem, controle, eu sei que você tem um radar aí, foi questão de 30 segundos, eu acredito que não afeta entrar com a curva de 30 segundos. Perfeito, mas é questão de procedimento, qualquer coisa fora do padrão do previsto, só avisa que, não nessa situação, mas uma futura, pode causar um incidente. É, eu sei. Já tenho experiência nisso há bastante tempo. Balança a asa aqui, eu vou lhe avisar. Somos dois, eu tenho 10. 1, 208, boa tarde. 208, obrigado. Boa Azul, 4206. Grupo Minerva, cuidado, CNS, já pode estabilizar. Estabilizado, 6143. Oxalá 6143, complete a aproximação, torre 1, 1895. 295, 6143. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206 na Puca, livra 1700. Boa tarde, 4206, submantenho 350, saí da Puca. 350 na Puca, Azul 4206. Confirma? Sim, qual o tráfego chamou? Gol? 201. Sim, Índia, Guarulhos, 1340, autorizado táxi. Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 1185, altímetro 1010. Francisco 67, Brasília, só um minuto, eu copio. Solo da 3567, puxe bem questionamento no 04. Gente, 356704 vai aguardar, tem aeronave reta agora. Gente. 35415, pronto para puxe bem questionamento. 35415, autorizado, parte 3, chama ataque. Chamará para ataque 5415. Pro táxi, gol 1042, 147, Campinas, 13h40. Táxi autorizado, frente, no pátio 1, senhor vai prosseguir com o número 2, seguindo o tráfego da Oxanep, já iniciou o táxi. Quando no ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 1090. Seguindo a Oxanep, ponto de espera 1895610, com 1042. Ono 856, chame Recife, a frequência 12685. Vai chamar o gol 1856, Recife 12685, obrigado, bom trabalho. Bom voo. Fox Trot Lima. Nós 567 autorizado Brasília, no 360, o apelo de 117, recola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 1208, acionando 5106. Solicito 095. Sabe que é incorreto nesse rumo, né? Vou verificar a possibilidade junto ao centro. Copiado, vou verificar a possibilidade junto ao centro. 3567, portão 4 autorizado, pushback chama ataque. Vai reportar ataque, tá 3567. Oxanep 6201, observe a base companhia curta final, após a passagem alinhar e manter, cabe 0. Olha a companhia de Madena 10, 095, autorizado, Lima, aqui do Bravo. Ponte de espera, boa tarde. Boa tarde, gol no 042. Ao atingir, mantenha o ponto de espera. Vai manter, gol no 042. Chame Recife, a frequência 12685. Recife 12685, obrigado, boa tarde, Azul 4206. Azul 4 horas e 20, de autonomia alterna, Salvador. 57, 4 horas, Salvador. Vai taxiar no pátio 3, chamar na saída do pátio 3, seguindo a aeronave da TAM, puxando o pátio 4. Pátio 3, seguindo a TAM, 5495. Confirmação, só me reporta na saída do pátio 3, o 3. Estão no 7. Boa tarde, Oscar Papa Bravo. Fui na proa de Bonfim, para ingressar na chegada Bonfim. O ajuste em Salvador no 010, reporte para início de descida. É, duas aeronaves modularam ao mesmo tempo. Está autorizado, estou aqui na proa do VOR, descendo para o nível 050 e aguardamos a modificação de regras de voo. Final do pátio 3, 5415. 5415. Autorizado, então, após o TAM, estou aqui, ponto de espera da 10 como número 2. Quando lá, 295, altimetro 10 no 0. Vai seguir o TAM, na porta de espera, ponto de espera, chamada 118, decimal 95. 4159 para pushback acionamento. Autorizado, 5219, parte 3, chama ataque. Chamará para o ataque 5219. Subir, mantenham 430, saída da El Vigilância, Mike Fox Trot Lima. 4-3, Vigilância, Mike Fox Lima. Xanem 201, 100 graus com 18 nós, pista no zero, decolagem autorizada. da flash, né? Na 2 a 9. Mantenha antes da taxa Juliette. Assim que o tráfego da trip livrar a entrada do pátio 1, o senhor ingressa para o portão 04. Ok, então vai manter antes da Juliette, aguarda a passagem da trip, após o 04, 6143. Para o táxi, o 3567, ponto 75, 3 horas e 45, Ribeirão. 3567, táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1985, altímetro 1010. Gente, no ponto de espera 1895, a torre está 38357. E aí, livre pouso 190, gol 1273. Decolado 06, chame o controle agora no 208, por gás. 208, obrigado, boa tarde, Xanema, 201. Xanema 201, decolando da El, boa tarde. É 201, no contato na decolagem, sube e mantenha o 360, saída da El, vigilância. 360, na da El, 6201. É, em 5 minutos, o tráfego decolou à frente agora ao 06, a decolagem prevista para mais 4 minutinhos, ok? Aguardando agora ao 042. Sim, não teremos nenhum tráfego aí para aproximação, lentamente, aliás, mantém observando o tráfego companhia curta final. Sim, também mantém a 0 após a dama companhia, bom, no 042. Se eu tenho condições de taxar só um pouco mais à frente, vou pedir para a nave da TUA também taxar mais à frente, só para liberar a entrada do portão 04. Se eu for mais pouquinho, a gente pode. Tá 3567 na escuta do solo? Tá 3567 na escuta da 2. Tá 3567, considere. Não tem a saída, mas só que ali me informa a razão de subida. Empregando 2.200 pés. 2.200 pés, iremos coordenar a BDEV junto ao centro. Obrigado, boa abração. Estacionado, pronto para o táxi com 3 horas e 50 de autonomia, 53 no POV, alterna Salvador. Trip 5219, táxi autorizado via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1010. Ok, frente via Índia no ponto de espera, Torre 118-900, Trip 5219. Solo, Trip 5464, sem informação, Vitor, autorização maçã. Trip 5464, autorizado na CO, 190, Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, Fusca, transição Aracaju. Controle 1208, adiciona 5057. Na CO, 90, na Golf 677, decola da 10, com perfil da Fusca, Aracaju. 208, controle 5057, na transição. Trip 5464, correto, chama o pushback do acionamento. Dona 273, via Alfa, Juliette. Vai taxar para através do portão 08. Quando lá, follow me da Infraero, vai guiar o senhor até o portão 10. Ok, Alfa, Juliette, até através do 8, lá vai ser guiado até 10. Fono 601, autorizado Galeão 360, upper do Lu 10, decola da 10, curva direita da Elvo, Leda Bridge, controle 12080, aciona 5101. 5 casos negativos, retorne para a frequência de Salvador. 12085, transponder 5101, 1960, nada boa, obrigado. Controle 12080, chama para o especacionamento, Fono 601. Alô, Salvador. Boa tarde, 03897, ciente da informação Victor, solicita Guarulhos, nível 340. 03897, autorizado Guarulhos, 340, apertou 16. Decolada 10, curva direita da Euleda Bridge, controle 1208, aciona 5111. Já propõe dar presente, modificação, óbvio, passa bravo. Modificar aos 10, o ajuste em Salvador 10, 10010, desça para 1510, conhece a rotatória? Estimativo, prossiga a rotatória, sinal 17, 1510. Confirmando, o pouso irá se realizar na 17 ou no 0? Pronto, calma número 2. Para ele, está tendo isso aí também? Não, o Léo está fora, uma vez que o senhor não vai falar com o Centro Recife. O TAN 3567, alinhar e manter a cabeceira no zero. Ali mantém no zero, TAN 3567. O TRIP 545 teve condições de alinhar a direita via Charlie para a decolagem? Afirmo. O Airbus vai prosseguir para a cabeceira, posição e manter a direita via Charlie. Ok, o Airbus vai até a cabeceira, a gente ingressa via Charlie, então na frente dele, é isso? Para o trip, senhor, por gentileza? Confirmo. A direita via Charlie, o TAN vai prosseguir para a cabeceira, o senhor decola na sequência. Então a gente mantém a ponte de espera da Charlie, é isso? Não, senhor, pode prosseguir para alinhamento a partir da Charlie. Ah, ok, alinha a partir da Charlie, o 54, 115. Mike, hoje não é 6143, corrigindo, 6201, chame o Centro Recife. A frequência é 125.1. Apenas para informação, temos traço na posição de 12 horas a 13.000, aeronave na mesma saída, restrita a 190. Tipo da aeronave é um Bravo Eco 40. A aeronave está com o Centro Recife. Por esse motivo, o Chiné 6201, chame Recife 125.1. 251, 201, obrigado, bom dia. Controles, boa tarde, Gol 042, cruzando 2000. 360, saída da El, vigilância, o Gol no 042. 360 da El, 042. Autorizado a linha e manter, aguarde para autorização de decolagem. Gente, a linha mantém agora 10, 3567. Quatro no 5, decolado 1-3, chame controle 1-2-0-8. 1-2-0, decimal 8-5-4-1-5. Obrigado aí pela colaboração do TAN e do pessoal da TAN. Paz Romeu, Mike Eco Juliette, controle Salvador, prossiga. Eco Juliette, acione o código transponder 0224 e confirme se apresentou plano de voo. Explicação, informa o tipo da aeronave e pessoas a bordo. Avex 58, linha 12 a bordo, Mike Eco Juliette, vou seguir a 1510 nos corredores de Cidade Salvador, reportando Paris. Salvador, boa tarde, TAN 3294, informação é a FIFA, destino 150. Na FIFA, 567. Só para informação do Gol 9567, já tem aeronave puxando no pátio e o senhor vai ter que guardar porque as nossas decolagens estão entre 5 e 5 minutos. Eu já tenho aeronave no ponto de espera. Tem um estimado pra gente? 40, se a decolar o 5415. Controle, é o Papa Tango, então, Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu para ingressar no circuito, vai chamar agora a torre em 1895. 1895, obrigado, Oscar. Charlie, Papa Tango, então, Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu prossiga, né? Hotel Oscar Zulu passou por suas condições de pouso final na RMA. Sim, Hotel Oscar Zulu. Depois o autorizado o cruzamento 2 da 1028, nenhum tráfego aproximado da sinal, reporte para a aproximação da RMA, o vento no momento no aeródromo 100 graus, 189, altímetro 1010. Vem aqui, reportará na aproximação da sinal da RMA, o Oscar Zulu. 3567, autorizado de colapso no 0, vento 100 graus, 189. Teve decolagem no zero, pé 3567. Só para informação do senhor, nossas decolagens estão sendo realizadas de 5 em 5 minutos e eu já tenho uma aeronave no ponto de espera e mais duas que vão iniciar o push. O senhor vai iniciar no pátio 3? Sim, está autorizado iniciar o pushback no pátio 3, chama a tarde. Salvador 3897, pronto para o táxi POB 194, autonomia 3 horas e 50, alternativa Galeão. 3897, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 11895, altímetro 1000. NH 1000, táxi via pátio Índia Bravo, quando chama a torre 1893897. 1567, colhendo com a equipe de solo, 5 aeronaves da TAM passar a retaguarda, está autorizado para o pushback acionamento, chama táxi. A árvore elétrica está 3567. Para ingressar no circuito, vai chamar a torre em 11895, avenida Sara Informale, próximo à final da 17, a 3 milhas para a 17, temos helicóptero a 500 pés. Chame torre 1895 para maiores informações. 1042 vai chamar Recife em 125.1. 251, boa noite, 1042. Oscar Papa Bravo, continue a aproximação, reporte no final de 3 milhas da 17, informa um helicóptero para pouso na RMA. Reporte visual contra. Papa Bravo,